quanto tempo eu espero que você não vem. Minha vida tão vazia, não tenho ninguém. A saudade no meu peito faz lembrar você. Sem você, a saudade no meu peito faz lembrar você. Onde anda quem eu quero, quem eu tanto amei? Sem